para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. O início do Torneio do Poder está cada vez mais próximo, e cada universo continua à procura dos seus melhores guerreiros. Com a possibilidade de ver o seu universo destruído, os guerreiros mais poderosos estão a ser recrutados. No universo 7, os 10 melhores guerreiros já foram escolhidos. No entanto... Ouçam, o Hércules acabou agora mesmo de telefonar. Hã? Ah? Ele disse que o Bubu não vai poder entrar no Torneio do Poder. Adormeceu e não há forma de o acordar. Eu vou ver o que é que se passa com o Bubu. Surge uma emergência. A equipa está incompleta. Ha! Son Goku! Estava à tua espera! E o Bubu? Está assim, como podes ver. Está a dormir que nem uma pedra. Tu não o consegues acordar? Eu já tentei de tudo para o acordar. Ei, mas que chatice. Ainda há poucas horas estava todo animado e cheio de energia. Ele disse que ia dormir uma sesta e acabou por adormecer. Normalmente ele só precisa de um segundo de sono para restaurar as energias. Um segundo? Um segundo. Mas quando ele adormece assim, acabou. Só vai acordar daqui a 2 meses. Ai, e logo agora que eu pensava que já tínhamos os 10 elementos da equipa, Hércules. Faltam apenas 3 horas para o início do Torneio do Poder, não é? Tomem, e não o deixem fugir outra vez. Muito obrigada, General. Obrigada. Fico mesmo contente por tudo ter acabado tão bem, meninos. Oh, Topo. Oh, é o Topo. Eu nunca o tinha visto pessoalmente. Topo, mas que fixe. General, fizeste um bom trabalho. Já está na hora do torneio, Topo. Lamento não ter aparecido tão cedo. O que é que os habitantes do Universo 11 vão fazer enquanto estivermos fora? Quem os vai proteger? Só de pensar nisso, fico preocupado. Muito preocupado. Os soldados do Orgulho têm recrutas que serão os heróis de amanhã. Durante o Torneio do Poder, eu vou deixá-los ficar a vigiar o Universo. Vai ser bom para o seu desenvolvimento. E se acontecer alguma coisa durante essa hora? Os nossos recrutas estão preparados para isso. Então, vamos deixar tudo nas mãos deles? Os guerreiros estão a juntar-se no planeta Netfiz e dar início ao treino antes do torneio. General, nós precisamos da tua ajuda. Muito bem, eu vou participar no Torneio do Poder. Não me resta alternativa. Eu vou participar no Torneio do Poder. É a sobrevivência do planeta Terra que está em jogo e como membro da humanidade eu vou dever ajudar-vos a vencer o torneio. Agradeço imenso a tua ajuda, mas tu já te esqueceste do teu último combate? Oh. Eu tenho a certeza que vão aparecer guerreiros bem mais fortes do que eles. Queres mesmo lutar? Bem, se calhar... acho que o melhor é ficar por aqui. Pessoal, parece que não há mesmo maneira de acordar o Bubu. Esse idiota, eu vou acordá-lo à pancada. Ai, Bills, vá lá, por favor. Quem é que tu és para criticar alguém quando adormeces durante anos a fio? Só nos restam 3 horas. Quem é que nós vamos arranjar agora? O Bosco diz: nós temos de trabalhar juntos para evitar a destruição do nosso universo. Sim. Eu, Nigrishi, vou concentrar todas as minhas energias para enfrentar esta situação. Eu não esperava outra coisa, Nigrishi. Afinal, tu és um guerreiro modificado e um dos melhores do Universo 3. Imagina tu. Muito obrigado. E o Mosco diz: lutei, vençam e sobrevivam. Sim, por favor, observem este guerreiro que foi atualizado e modificado especialmente para o Torneio do Poder. Ai, ai, ai, ai. Este é o Narirama, um guerreiro modificado com especificações para uma sobrevivência máxima. Sim, e depois... Ai, digam-me lá, como é que funciona essa sobrevivência máxima? Narirama. Ok. Estas garras de ferro vão fazer com que ele nunca caia da arena. Se ele for empurrado para fora da arena, podemos usar esta função para evitar que ele caia. O Bosco pergunta: e se lhe arrancarem o bracinho? Se isso acontecer, ele pode usar as ventosas de sucção. Ele foi feito para sobreviver. Com braços e pernas sensíveis, vai dar cabo dos inimigos. Estas são as especificações de sobrevivência máxima do Narirama. Os outros elementos da equipa do Universo 3 estão a ser modificados para o Torneio do Poder. O nosso universo vai ser o grande vencedor do torneio. Ah, olá, Krilin. Desculpa o atraso, Songoa. Não faz mal. Muito obrigado por teres vindo, 18. E tu também, pequena marrom. Há quanto tempo não nos víamos, Tenshinhan? Espera. Onde é que está o Tartaruga Genial? Ele não tinha dito que vinha contigo? O Tartaruga Genial disse que vinha só depois de acabar o treino. Sabes como é ele? Treino? A tão poucas horas do torneio? Ele disse que não se podia distrair de forma nenhuma durante o torneio. E que tinha de enfrentar a sua única fraqueza. Única fraqueza? Eu calculo que fraqueza é essa. O meu coração... O meu coração não vai aguentar. Não vai deixar-me levar por estas tentações. Eu estou... curado! Consegui derrotar os desejos da carne. Bem, eu só espero que ele não ceda às tentações femininas, Songoa. Sim, sim. Olá, Krilin! Ah. Olá, Krilin. Seja bem-vindo. Oh, é muito bom ver-vos, rapazes. Estão crescidos. Por favor, posso ver a bebê? Ela é muito fofinha. Quer ver, quer ver. Está bem. Vem comigo. Anda. Vamos. Olha-me só para eles, estão despreocupados. Pelos vistos, o Son Goku ainda não lhes disse que o universo corre risco de ser destruído se perdermos o torneio. Agora só nos resta esperar pelo Vegeta e o 17. Muito bem. Vamos fazer um breve aquecimento, enquanto o resto do pessoal não chega, Tenshinhan. Ouve, Krilin, na verdade nós estamos com um pequeno problema. Ah? Mas que problema? O Bubu adormeceu e não há que eu consiga acordar. Se o Bubu não participar, isso não é nada bom. Se o Bubu ficar de fora, vamos ter de participar com 9 elementos. Isso vai ser impossível. Vai ser impossível? Quando o Zenhou diz que são 10, então tem de ser 10. Tens toda a razão, Meialeca. Tu és o Deus Supremo do Universo 7, por isso resolve tu esta situação. Não se preocupem. Eu tenho a certeza de que o meu pai vai conseguir acordar o Bubu. Se ele não conseguir, eu assumo a responsabilidade de encontrar o 10º elemento. Eu também te posso ajudar. Afinal, 10 milhões de zenis não se ganham todos os dias, não é? Mas, como é óbvio, a 18 vai ficar com a minha parte. Mas quem é que falou em 10 milhões de zenis? O Son Goku é que disse que o prémio eram 10 milhões de zenis. Son Goku, seu... Então, e não é verdade? Não estamos todos aqui por causa do prémio do torneio? Ele mentiu-me? Então o que é, afinal, o torneio do poder? Aquele imbecil rebentou a sala de treinos outra vez. Muito bem. Eu vou mostrar-te o poder do Super Guerreiro. Vá lá. Vê se te despachas. Desculpa. Esta é a forma de Super Guerreiro. Eu consigo sentir essa energia. Depressa, eu quero que me ensines como se faz. Vá lá. Ensina-me. Eu aprendi a fazer isto há pouco tempo, com um guerreiro chamado Vegeta. Não sei bem como é que posso explicar esta sensação, Caulifla. Bem, eu vou tentar. Estás preparada? Oh, cérebro de passarinho. Bem, eu estou a... Que grande idiota. Tu estás a meter-te comigo, rapaz! Não, eu nunca faria uma coisa dessas. Então, tu não sentes nada de diferente? Diferente como? Que estranho, eu estava a tentar libertar a tua fúria. Tu estavas a tentar enfurecer-me? Tu estavas furiosa. Desculpa! Será que te sentes furioso quando te transformas? Eu não. Depois de te habituares, só tens de concentrar a tua força neste ponto das costas. Então é isso que tu tens de me ensinar. No início é impossível. Tu nunca conseguiste concentrar a tua energia desta forma, como se sentisses uma dormência, pois não? É claro que não. Concentra-te! Força, é isso mesmo! Ah! Como foi? Nunca tinha sentido tanta energia! Foi fantástico! Tu tens de tentar outra vez! Sim! Quanta energia! Conseguiste! Espetacular! Nem acredito que conseguiste controlar a energia tão depressa! Nada mal! Sinto-me cheia de energia! Caulifla, tu és mesmo incrível! Aqui vai, bomba! É a primeira vez e já tem este poder todo? Eu sinto que estou cada vez mais forte. Se calhar era capaz de te derrotar. Com essa força és bem capaz. E então? Como é que eu agora volto ao normal? Tens de libertar essa tensão nas costas. Tens de ter cuidado, Caulifla, porque pode ser esgotante nas primeiras vezes. Eu posso deixar-te o meu contacto para depois me dizeres se queres entrar ou não no torneio do poder. Não é preciso. Eu vou participar! Vais participar? Eu vou levar uma pessoa comigo. Kale, aparece! Eu sei que tu estás aí. Quem é esta? Esta é a minha protegida, Kale. Ela também é uma guerreira. Uma guerreira? Kale! Tens de experimentar fazer este truque! Eu não... Nunca... Nunca conseguiria fazer este truque. Anda lá! Experimenta! Ai, mas que situação! O Bubu não acorda por nada. Nós já sabemos, Son Goku. Mas sabem o quê? Son Goku! O que é que se passa, Krilin? Tu mentiste-nos, confessa! O quê? Sobre os 10 milhões de zenis? O Krilin e a 18 dizem que também não vão participar. Então eu garanto que vos vou pagar. O Hércules deu-me uma mala cheia de dinheiro. E não é a Kika que manda no dinheiro lá em casa? A Vegeta! Eu peço emprestado à Bulma. Não contes comigo! Bulma, por favor, podias usar os 10 milhões para acender a lareira e nem ias dar por falta deles. É que não ias mesmo. Que raio de comparação é essa? Para com isso! Tentar subornar-nos com dinheiro é um golpe baixo, Son Goku! Desculpem. O que me deixa ainda mais chateado é ter-se escondido que o nosso universo pode ser destruído se nós perdermos. Eu até percebo que o Son Gohan não nos quisesse contar, mas nós já lutamos juntos há tanto tempo, Son Goku! Como é que foste capaz de nos esconder uma coisa tão grave? Se me dissesses a verdade, tu por acaso achas que eu ia ter medo de participar? E tu não tens medo? É claro que tenho. E por isso não vou participar. Ai, eu já estava a chorar e tudo. Estava a ser comovente. Por favor, Krilin, nós não vamos conseguir ganhar este torneio apenas com a nossa força. Nós também precisamos das qualidades do teu pensamento. Tu tens mesmo de entrar. Tivesses dito isso logo no início. Então, muito bem, já que é assim... Krilin! É Krilin! Tu vais participar! E vais manter-te dentro daquela arena até terminar o tempo limite! Isto é uma ordem! E se tu recusares, não precisas de esperar pela destruição do universo. Pronto, eu entro! Obrigado, Krilin. Muito obrigado. Oh, raios. Mais valia eu não ter dito nada. Pelo menos assim não era humilhado. Mas a 18 não vai querer entrar, a menos que haja um prémio, hein? Ah, por favor. Eu pago tudo o que vocês quiserem. Está bem assim? Estás a falar a sério? Só têm de prometer que vencem e que voltam para casa. Ah, podes contar connosco. Continuamos a ter apenas 9 elementos na equipa. Já não há tempo! Temos de arranjar alguém e depressa! O universo é ridiculamente enorme e mesmo assim a única equipa que vocês arranjaram foi neste planeta Terra inútil. Tudo isso porque vocês destruíram o exército do Freezer! O que é que se passa? O Bills é que tem toda a razão. É o Freezer. O Freezer é a solução. É ele o décimo elemento da nossa equipa. O Freezer! Ninguém estava à espera que Son Goku fosse capaz de falar no Freezer como o décimo elemento da equipa do Universo 7. Faltam 3 horas para o início do Torneio do Poder. Será Freezer, o Imperador do Universo, capaz de lutar ao lado de Son Goku e os seus amigos? Hã? Não temos alternativa. Para vencermos o Torneio do Poder, precisamos do teu poder mais forte e mais malévolo. Freezer, é bom que lutes pela sobrevivência deste universo. Hã? O quê? Não achas que estás a impor demasiadas condições? No próximo episódio de Dragon Ball Super, eis o décimo guerreiro. Son Goku vai visitar Freezer. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.